Júlio, boa noite, Oceané 63, Bono 3, passa o 90. Autorizado até o 60 para prosseguir na sua escuta. Oceané 63, boa noite, SL identificação, autorizado chegada bom, décimo tem 4.010, o ajuste no 07. Bom, 4.017, 63. Atravessando algumas 1010, 3000 essa semana, é que está no retorno, Salvador. Guardião 02, Torre, agora no 8 decimal 6. Tranquilo, que saiu a prata. Torre, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, livre pouso no pátio 4, vento é 120 graus com 8 nós, o altímetro no 017, reporte no solo controlado. Reportar no solo, controlado, Guardião 02. Estacionar o web 6747 no portão 5. 6747 autorizado no 5. Ô perdão, aguarde um instante, pois o táxi do azul será autorizado aqui, 6747, aguarde um instante. Vou aguardar, senhor. O azul 49147 para o táxi. Nosso POB é 15, autonomia de 4 horas e alterna Ribeirão Preto. 15 a bordo, está livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa. Chama no ponto de espera, pronto para decolagem. O azul 9147. Prossegue via pátio 1, Índia, Alfa no ponto de espera. Chama pronto, azul 9147. O Web 6747, após o táxi do Embraer da Azul, a sua retaguarda, está autorizado o acionamento, chama para o táxi, o altímetro 1017. Após a passagem do Azul, está livre acionar, chama para o táxi, pista 10, 6747. Desce no solo aos 25, tenha uma boa noite, Guardião 02. Salvador, o Azul 4209. Azul 4209, boa noite, SN identificação, autorizado chegada bom, Fidesz mantém o nível 050, ajuste no 017. Ok, então vamos descer 050, chegada bom, o ajuste 1017. Na 6303, redução para 2109. Reduzindo 210, 6303. 3305, torre 98, decimal 6. 2786, torre 3305. 76 décimo, mantém 2000, ajuste no 097, reporte estabilizado, VLS X-Ray na pista no 0. 2017, vai reportar estabilizado no 016. 3305. Boa noite, está 3305, avistado, cheque o trem, está autorizado o pouso na 10, o Kenegal no 017 e o vento é 110 graus com 8 nós. Sempre pousando no 0, está 3305. Bateu 47 após o pouso do TAN na final, a linha mantém no 0. Após o TAN, a linha mantém cabeceira no 0, azul 9147. Azul 4209, décimo mantém 4000, ajuste no 017. 2017, 4000, o azul 4209. Xalé 6303, décimo mantém 3000 pés, o ajuste no 017. 3000 pés, 2017, mais 3103. Está 3305, no solo aos 29, a livrar à direita, taxina Alfa e Juliette para o portão 612. A livrar ali, para a taxina Alfa e Juliette para o portão 612, está 3305. O azul 9147, o vento é 110 graus com 8 nós, autorizada a decolagem na 10. Decolagem na 10, 9147. Para o táxi Webjet 6747158, POB 4017, alterna com fins. Livre o táxi, via pátio 1, Índia e Alfa, chama no ponto de espera para decolagem. Livre táxi, Índia e Alfa, chama no ponto de espera o 6747. Localizando localizador em Campo Vista, voa no 076. 076, torre na noite, decimal 6. 186, boa noite. Boa. 3303, décimo tem 2010, e ajuste na 017, reporta estabilizado na IHS XRI da piscina 0. No avião no 47 decolou aos 32, controle em 120.8, bom voo e boa noite. 20.8, obrigado, boa noite, no avião no 47. Oi, boa noite, voo no 076, aproximação final do 10, baixou a trava. 10076, boa noite, pode passar no externo. Portará 76. Azul 9147, boa noite, contato radar, sobe e mantém o nível 400, está presente voa Leda, após Leda, voa Bridge. Está presente voa Leda, após Leda Bridge, azul 9147, subindo para o 400. Passando externo, voo no 076. 076, autorizado o pouso na 10, vento é 120 graus com 8 nós. Autorizado o pouso na 10, voo no 076. Azul 9147, sobe e mantém o nível 320, restrito pelo centro. Agora restrito nível 320, azul 9147. Precisando localizador 6303, pista 20. 6303, completa a aproximação, torre na noite desse momento. Salvador, hoje é uma noite, Xené 6224, gente da Alfa. Xené 6224, boa noite, essa é a identificação, autorizado chegada à mão, desce mantém o nível 050, o ajuste no 017. 050 com 1017, 6224. Azul 4209, décimo mantém 2000 pés, o ajuste no 017, reporta estabilizado no LLC X-Ray da pista no 0. Ok, reportará estabilizado no X-Ray, até 2000 pés, 17, azul 4209. Voo 076 no solo aos 35, por gentileza agilize liberação à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 02. Livra, Alfa e Juliette para o 02, na sua escuta, voo 076? Afirmo, na minha escuta. Sim. Torre, boa noite, Xané 6313, final 10, pista a pista, baixado, trabalho. Poxa, né, 6313, muito boa noite, o altímetro 1017, o vento é 120 graus com 6 dúzia de nós, está autorizado o pouso na 10. autorizado pouso na DM, é 313. No 9147, Centro Recife na 251, alterno na 3325. Centro Recife em 1251, alterna 13325. Azul 9147, boa noite. Boa noite. 7, pronto, visual com tráfego na cortina. Ok, após o Avianca na cortina, Lima tem o Web 6747. Após o Avianca na curta, Lima tem 47. Tomada para a parede 2224. Para a parede 2224, autorização para Juazeiro. Só um instantinho, já pago a copa Juazeiro 350. Sim, Toninho? Quem? Ari, bom voo. Chame a 313, no solo aos 38, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 04, na minha escuta. Direita Alfa, Juliette, 4, na sua escuta, na 3. Boa noite, Azul 4209, final de 9 milhas. Boa noite, repórter passando externo, baixar travado, Azul 4209. Depois aremos. Web 6747, livre decolagem na 10, o vento é 120 graus com 8 nós. Livre decolagem 6747. Azul 4209, cheque o trem, autorizado o pouso na 10, o QNH 10 no 7, o vento é 120 graus com 8 nós. No 17, trem baixou, travou, livre pouso, não, no 0, Azul 4209. O objeto 6747 decolou aos 40, controle em 120, décima 8, tenha uma boa noite. 108, obrigado, senhor, boa noite. Controle, boa noite, Web 6747. Webjet 6747, boa noite, contato radar, sabe, mantém o nível 360, está presente voe Leda, após Leda, voe Bridge. Está presente Leda, Leda Bridge 6747. passa aí do 22, do estoque, só na escuta para a autorização. Gente, já tá pronto, cara, puxa. Tô fechando já, mais um minutinho, então pronto. Ok, só dar o pouso aqui do azul. Azul 4209, seu solo aos 43, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette, 03, não estou escutando? Tá, me escuta. Passarei 2224, copia? Escuta, prossiga. Autorizado para Juazeiro, nível de voo 350 pela APA Zulu 19 até Bangu, após segue a rota do plano de voo. Decola na 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição frote, transponder é 5557 e o controle em 120.8, corteja. Positivo, passei 224, autorização com foco solicita, 350 a 319, até a posição ponto após a rota do plano de voo. Da pista 10, curva à esquerda, subida Momo, transição frote, transponder 5557, controle sede 120.8. Correto, o passageiro 2224, chama para o acionamento na remota. Chama, já está por uma porta, 14, remota 4. Ok, autorizado o acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 7, passageiro 2224. sete quatro sete, sobe, mantém o nível três dois zero, restrito pelo centro. Três dois zero, tá restrito, meu sete quatro sete. Sete quatro sete, centro Recife, no 25, decimal 1, no alterno no 3325. 251, 3325, obrigado. CDM 6224, 8 milhas do externo, no localizador. Aguarde Boa noite, Xené 6224, 6 milhas do externo, no localizador. Boa noite, 6224, reporte passando externo, baixar travado. Puta lá, passando externo, baixar travado, 6224. Salvador, muito boa noite, é o Trip 5595, posição Conde. Trip 555 contato radar, passando Conde, semicondutante para descida, o ajuste em Salvador 1097, da presente Rua Bonf. Presente Bonf 1097, chamará para descida. Xené 6224, passando externo, baixou, travou. Tem a pista vista. 6224, altímetro no 0 no 7, o vento 120 graus com 8 nós, livre, pouso na 10. Autorizado, pouso na 10, o Xené 6224. Torre Passaredo 2224 acionado, 3h50, 20h20 a bordo, alterna Fortaleza para o táxi. Autorizado via pátio 1, Índia e Alfa. Chama no ponto de espera para a decolagem, Passaredo 2224. Pátio 1, Índia e Alfa, chama no ponto de espera, 2224. Passaredo 2224, estado ponto de mantém Passaredo 2224.